Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo, de Fernando Cabrita. We look to the strongest light in the sky. We've been living here since the dawn of time. We don't count the days, we've got the sun inside. And we've been watching you this whole while. Trabalho da nossa já velha conhecida Mira, não se pode dizer que seja assim tão novo como isso, já que as canções não são todas originais, ou seja, das 7 que o disco contém, apenas tem uma original, precisamente aquela que ouvimos e que dá também o nome ao disco, chama-se Sundial. As outras são recriações já de velhos temas de Mira, mas aqui com arranjos de cordas e a colaboração de Jarek Bishop, responsável também por esses mesmos arranjos. Olá, bem-vindos, são mais 2 horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, através da Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Castrense e Universidade FM, isto é em Portugal. Estamos também no Brasil, em São Carlos, na Rádio UFSCar, e o podcast encontra-se no sítio do costume, www.orelhaextra.com. Para continuar, de Puerto Rico e Fé, o álbum chama-se Edgy Ogbe. Je m'applique volontiers à penser aux choses auxquelles je pense que les autres ne penseront pas. La marca golpe de estado, dice mis derechos son América Miranda, suena mi machete. Salam aleikum, salam aleikum. Suena mi grito, pico y palo. Mucho trabajo, Rihanna me dijo. Dame cuchillo, dame cuchillo. Vuelvo, repito, dame cuchillo. Dame cuchillo, pa'lante yo pico. Óyeme tipo, como te digo. Yo no me quito, negro y verde. Negro y verde, oh, ganarere. Sé lo que quiero, a eso me voy. Abre camino, a eso me voy. Dímelo, dímelo, yo te lo doy. Anda. Tres clavos, martillo, llave macho, rastrillo. Tres clavos, martillo, ese nene, Dios mío. Tres clavos, martillo, que me falta, cuchillo. Tres clavos, martillo, ¿cómo salgo? Sencillo. Anda. Salam aleikum, sia. Salam aleikum, sia. Salam aleikum, sia. Salam aleikum, salam aleikum. Suena mi grito, pico y palo. Mucho trabajo. Rihanna me dijo, dame cuchillo, dame cuchillo. Vuelvo, repito, dame cuchillo, dame cuchillo. Pa'lante yo pico, oye mi tipo. Como te digo, yo no me quito. Negro y verde, negro y verde. Jugo un arere. Sé lo que quiero, a eso me voy. Abre camino, a eso me voy. Dímelo, dímelo, yo te lo doy. Anda. Tres clavos, martillo, llave macho, rastrillo. Tres clavos, martillo, ese nene, Dios mío. Tres clavos, martillo, que me falta, cuchillo. Tres clavos, martillo, ¿cómo salgo? Sencillo. Anda. Banda liderada por Otura Moon, o Zifé e o excelente disco de estreia Edgy Ogbe. Ouvimos por aqui mais uma vez Banga, Pico e Paulo. São os iniciais da Orelha Extra de hoje. Há disco novo também para Lee Gamble, de título Monastic Pressure. Vamos chegar com Istian e East Seduc. So you see my problem, little ones. I can't keep you all here any longer. Speak up! I can't keep you all here any longer. We'll be right back. think this is the beginning of a beautiful friendship. Every space my hand could grab a thing had made a yellow callus like the pads on kitty feet. Like the pads on kitty feet. I was strong and brave and long to see the world just work itself from way up in the tree. I climbed up to their tops. The wind would tell me stories when the wind would stop. I would watch them play below. They could not see me. Oh, I like to watch the world from the tops of trees. Enter denied means stop. When wise just a gift to rob. Smell on me. Mostly I like to watch. I took in the peace I got. Oh, I like to watch the world from the tops of trees. Like people, but it knows every bit of information tells it when the wind blows, sends a cement packing. That's just what we need, but I like to watch the world from the tops of trees. I had robes. I had shoes. I had fabulous clothes. But my feet gripped their trunks better than any of those. I was not a social person, but I never missed a thing. Oh, I like to watch the world work from the tops of trees. Oh, I like to watch the world work from the tops of trees. Hurry up. Oh, why tell me when that I may notice sitting ten. This medium still nameless takes me on. Tie up the moon and tell the wind that she's needed to polish and to move spring subtle snow. Oh, why know that little ticker won't go any quicker? And oh, let it be 10:30, my long watch, and then awful hurry. Tie up the moon and do give me something else to that's comfortable and true, surprising and smart. Tell me when that I may notice sitting ten. This medium still. When that I may notice sitting ten. This medium still nameless takes me on. Make it late at night any way you can. Oh, and could you make it late at night any way you can? Oh, E nos minutos anteriores estivemos com um álbum editado pela Kill Rock Stars em 1999, pertencente a Daniel Howley, de título Catalog. De lá ouvimos três temas: From the Tops of Trees, Tie Up the Moon e Old. Continua a ser a Orelha Extra, canal auditivo suplementar. De regresso também os históricos Luna, de Dean Where Am, com dois discos, um álbum só com versões, de título A Sentimental Education, e também um EP com originais, mas instrumentais. Vamos ouvir do primeiro o velho tema do Skewer, de Robert Smith, e incluído no primeiro álbum destes, Three Imaginary Boys, Fire in Cairo, Luna. This is the solution: to be happy with slaughter, to be confident in theft, to be warm and loving in deception, to be aesthetically pleased with unhappiness, and in agreement to lie down in the blood of our innocence. Slide fading blue, eastern hollows. Catch the dying sun, nighttime follows. Silence in black, mirror pool. Mirror's a lonely place where I meet you. Shine bright and burn like fire, burn like fire in Cairo. Burn like fire, burn like fire in Cairo. Shifting crimson veil, slipping hips. Slide under my hand, swollen lips. Whisper my name, and I yearn. You take me in your arms and start to burn. F-I-R-E-I-N-C-A-I-R-O. F-I-R-E-I-N-C-A-I-R-O. F-I-R-E-I-N-C-A-I-R-O. And the heat disappears and the mirror fades away. Forno, três caras, veja, velho caras, velho caras, velho caras, veja, velho caras, velho caras, velho caras, veja, velho caras, velho caras, velho caras, veja. Música. Britânicos Snapped Ankles, do longa duração Come Play the Trees, I Want My Minutes Back. E temos por aqui também a excelente, excelente colaboração entre Trio da Cali do Mali e o histórico Kronos Quartet. O disco chama-se Ladilikan e vamos ficar com o tema abertura, Tita. Could I revive within me her symphony and song? To such a deep delight 'twould win me, that with music loud and long. Thank you.

taste is such a burden. How you suffer to teach a song. Somebody's gonna get wounded. But you still have to make the judgment call. But what if you were wrong about me all along? What if you just think you know what's going on? What if you're a fat man in a thong? What if I'm cool and you're deluded? What if I'm a hip and you're excluded? What if I'm fabulous, fantabulous? And you're wrong, and you're wrong, and you're wrong. Well, what if I'm cool and you're deluded? What if I'm hip and you're excluded? What if I'm fabulous, fantabulous? And you're wrong, and you're wrong, and you're wrong. And you're wrong, and you're wrong, and you're wrong. Me gustaría ser feliz, pero ¿quién es feliz? Desta primeira parte da Orelha Extra, canal auditivo suplementar com os Clientele e o mais novo Music for the Age of Miracles, Everyone You Meet. And so Clientele para terminar, mas anteriormente ouvimos ainda Richard Thompson e um outro disco complemento para a compilação que por aqui tem passado algumas vezes, o disco de recuperação de temas de Richard Thompson em acústico, a versão 2, ou melhor, o tomo 2. Este chama-se Acoustic Rarities, que contém isso mesmo, raridades, alguns temas difíceis de encontrar de Richard Thompson e outros que nunca foram editados. Ouvimos What If, e para terminar mesmo, vamos ficar com Susan Sandfor, de Music for People in Trouble. O tema vai ser The Sound of War. Indian, Indian, what did you die for? Indian says nothing at all. Snow falls. Sometimes we feel like we have to grab it and do something with it. And that we have to make something of it or control it as if it were a lump of clay. But then there's another way of looking at it, I think, which is that life is like a wave that we catch it. It happens. Disorder, arrangement, disunion, jumble, mix up. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo, de Fernando Pedrita. Estão com a Orelha Extra, a segunda e última hora deste canal auditivo suplementar, uma emissão de Fernando Cabrita para a Universidade FM, Rádio Castrense e Rádio Universidade de Coimbra, também no Brasil para a Rádio UFSCar. O podcast está em www.orelhaextra.com. Começamos esta segunda hora com Safiris Awoze, álbum estreia Uamiaji, e os dois temas que acabamos de ouvir, Nzala Urugu e Pole Pole. De volta também os Fake Limbs, novo disco chama-se Matronly. O tema esse vai ser Murder Bar. Bem-vindos. The name of this song here is a song called Everybody's Rockin' and We're Gonna Rock Some Too. let you know, y'all so, so, so, so, so, I'ma let you know, let you know, let you know. Here's a record for all the guys that are wearing white socks tonight. I got so much to give, 'cause I'm smoking to live. I'll be smoking all day, 'cause my lungs won't decay. I'll be smoking all night, and if not, it ain't right. I'll be smoking for life, 'cause the Chinese say it's alright. I'll be smoking till death, up until my last breath. Some may not be so sure, but cigarettes are the cure. Smoke a long, smoke a lot. Smoke the carton I bought. Smoking just to survive. Smoking to stay alive. And if I ever do quit, I'll be dead. O sempre excelente Alan Bishop, enquanto Alvarius B, mais uma compilação, no caso o volume 3 para a série Eton Folklore, chama-se With a Beaker on the Burner and an Otter in the Oven. Ouvimos dois temas, Natural Wonder e Smoking to Live, para continuarmos até ao fim desta orelhastre de hoje. Voltamos a Planetarium, reunião de Sufjan Stevens, Nicole Mulley, Bryce Dessner e James McAllister. Vamos ouvir Jupiter. Xiang Fu Ren, Di Zi Jiang Xi Bei Zhu, Mu Miao Miao Xi, Chou Yu, Niao Niao Xi, Qiu Feng, Dong Ting Bo Xi, Mu Ye Xia. Thank you. Father of light, Father of death, give us your wisdom, give us a breath, some little sense that Jupiter is the lowliest planet. Red right eye, put in its place under your foot, carpenter's cape, summon of death says Jupiter is the lowliest planet. Floundering star, failed that you are, fevering pitch, figure of speech, summon of death says Jupiter is the lowliest planet. shallow grave. She gave us one last feature, the fullness of her face in the shade of. Thank you. see your horizon. All of me pressed onto you. But in this light you look like Poseidon. I'm just a ghost you walk right through. Thank you. star in the sky. Such a funny thought to wrap you up in cloth. Do you find it all right, my dragonfly? Shall we look at the moon, my little loon? Why do you cry? Make the most of your life while it is rife, while it is light. While you do enough talk, my little hawk, why do you cry? Tell me, what did you learn from the Tillamook burn or the 4th of July? Passo alargado para o grande Sufjan Stevens, primeiro em colaboração com Nicole Mulley, Bryce Dessner e James McAllister. O álbum Planetarium foi Jupiter. Depois, o longa duração que aí vem, chama-se The Greatest Gift Mixtape, Outtakes, Remixes and Demos from Carrie and Lowell. Precisamente isso, as sobras do álbum de 2015, Carrie and Lowell. E depois desse mesmo escutámos All of Me Wants All of You e também 4th of July. Continuam com a Orelha Extra, canal auditivo suplementar, segunda e última parte, são já os minutos finais. Também a histórica banda Dear Roof tem novo álbum, chama-se Mountain Moves. Muitas e boas colaborações por aqui, como é o caso daquela que vamos ouvir com Letícia Sadie. Chama-se Come Down Here and Say That. Now, we had reached a point where your description of the radio's function encompassed music, news, and, for the nonce, in parenthesis, entertainment. Come down here and say that. portas da bulandrona. Pum, cheirava calhau assado. Ding, ding, ding, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Ding, ding, ding, dá-lhe, dá-lhe, dá. Foi ela quem o assou. Pum, com as pestanas do rabo. Ding, ding, ding, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Ding, ding, ding, dá-lhe, dá-lhe, dá. All the same to me as the pages they unfurl. It's just so plain to see that I'm a waste without you. Matthew Melton sempre foi uma grande personagem do rock dos nossos tempos, a solo com os Bare Wires, com os Snake Flower 2 ou mesmo com este Warm Soda, cujo último álbum chama-se I Don't Wanna Grow Up. Ficámos com Young in Your Heart. Final da orelhastre de hoje, até ao fim ainda David Rawlings com Guitar Man, extraído de Poor David's Almanac, e depois os finlandeses Circle, de Terminal, com Recauta al Dente. Tchau. If I were a carpenter, if I were a carpenter. Orelha extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. Words get in rain. baby. Dance your ass off.